Nosso tema dessa noite é tocado de compaixão. E até utilizando, na palestra de quinta-feira passada, do Divaldo em Caxias, em que ele cita que o que vai mudar, o que vai salvar o nosso mundo, o nosso planeta, é o amor. É o amor que cada um de nós despende, que cada um de nós coloca em ação para que essa mudança possa ocorrer. E a compaixão, ela é uma das filhas desse amor. O primeiro sentimento, o sentimento mais nobre por excelência, é o amor. E através dele, outros tantos se derivam. Um deles é a compaixão. E a compaixão, até numa frase que tinha num jornal, que a gente às vezes não acha que possa encontrar alguma coisa de útil, né? Ou de que se possa aproveitar num jornal. Mas num determinado trecho dizia que o ser humano, já foi até citado aqui, o ser humano só se sublima, só se eleva, só chega mais próximo a Deus, como a gente conhece, quando ele sente compaixão. E ele só sente compaixão quando ele se coloca no lugar do outro. Então, lá no segundo mandamento de Jesus, que unificou os 10 em apenas 2, ele nos diz que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E quando a gente consegue perceber a necessidade desse outro, é através do sentimento da compaixão que a gente, vamos dizer assim, se nivela a ele, se coloca no seu lugar. É um pouco difícil até hoje a gente exercer a compaixão, mas basicamente porque nós não estamos conectados com essa ideia, ou não estamos próximos daquilo que os livros nos dizem que nós devemos fazer, e que pela experiência, pela observação, a gente conclui que é certo. Por que nós não estamos conectados? Um dos grandes problemas nossos, cada vez mais, é que nós estamos com a nossa mente, com o nosso pensamento, voltado ou para os fatos que aconteceram, sejam eles bons ou ruins, que nós ficamos revirando dentro de nós, remoendo, como se diz. Ficamos presos num passado em que nós não podemos mais modificar aquilo que aconteceu. Ou então, de uma outra forma também nula, nós ficamos com o nosso pensamento projetado no futuro. Nós ficamos pensando em coisas que poderão acontecer. Ficamos com a tal da preocupação, nos ocupando previamente de alguma coisa que não existe. E perdemos não só tempo, mas perdemos a oportunidade do presente, de estarmos conscientes do nosso momento único. Aquele momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, ele é único, ele não volta mais. Virão outros, mas iguais a esse, não terão mais. Então, quando nós não estamos no presente, nós não estamos conscientes. E nós, não estando consciente, a gente age de que maneira? Através das repetições daquilo que nós trazemos dentro de nós, das nossas experiências. E nessas repetições que vão se avolumando, vão se repetindo, elas nem sempre são corretas. É por isso que nós temos tantas dificuldades que nós mesmos criamos, que nós vamos repetindo situações que nós não percebemos que talvez não sejam as melhores. Essa outra palavra também é muito importante, perceber. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós fazemos quando nós percebemos que o que nós estamos fazendo não é certo, ou que pode ser melhor. Se nós não tivermos essa percepção, a gente continua repetindo, achando que aquele é o melhor jeito, é a melhor maneira. Nós ouvimos as pessoas, às vezes, repetirem palavras como decretos, que a vida dela sempre foi daquela maneira, que o pai dela sempre viveu daquele jeito, que aquele é o jeito correto. Mas nós percebemos que os tempos são outros e que algumas coisas que eram certas, talvez hoje, possam ser feitas diferente. E nesse fazer diferente é que a gente vai caminhando, a gente vai indo para frente, que a gente vai tentando fazer diferente, a gente vai tentando acertar. Nós não nascemos com a certeza das coisas, senão seria talvez fácil, né? Se tivesse já tudo pronto e nós tivéssemos apenas que caminhar na estrada feita. Nós temos que fazer ela a cada momento, a cada passo. E é através desse fazer que a gente vai acertando e vai errando. Aprendendo com os erros, aprendendo também com os acertos. Para que lá adiante a gente possa, nessa bagagem que a gente carrega, ter bastante subsídio para as nossas decisões. Então é por isso que muitas vezes a compaixão, que é um termo que a gente nem usa muito, né, no nosso dia a dia, e a gente acaba não compreendendo o que ele quer dizer, ou não compreende o que ele tem a ver comigo, porque nós não percebemos o outro que está do meu lado como sendo alguém como eu. Nós todos dizemos e ouvimos que somos todos irmãos, mas na verdade nós não nos tratamos como irmãos. Nós conseguimos às vezes tratar dessa maneira aqueles que estão dentro da nossa casa, às vezes, ou aqueles que são mais próximos de nós, aqueles amigos que nós temos mais afinidade. Aqueles então, às vezes, a gente consegue ter demonstração de afeto, de carinho, de fazer por essas pessoas aquilo que nós realmente gostaríamos que fosse feito por nós. Mas na grande maioria das situações, a gente ainda age através do nosso egoísmo, da nossa preservação, ou pelo menos que nós achamos que estamos nos preservando, quando na verdade nós não estamos. É através dessa busca incessante que nós vamos conseguir chegar ao ponto que nos falam, os livros estão ali nos dizendo, que nós chegaremos ao ponto de espíritos perfeitos. Mas para chegarmos a esse ponto, nós temos que aprender a conjugar todas as virtudes de forma plena, que isso seja natural para todos nós. A compaixão é uma dessas virtudes. Então, para não deixar a coisa muito distante de nós, né? Que às vezes a gente fala e parece que aquilo fica um pouco inatingível, que a gente percebe que nas nossas condutas, às vezes, nós ainda não conseguimos, todos nós não conseguimos ainda chegar nesse ponto que nós gostaríamos, mas estamos todos juntos, vamos dizer, nesse caminho, que é não só para aprender, mas para se ajudar. Então, quando a gente sabe que também não consegue, que ainda não tem ainda toda essa estrutura, seria muito bom que se tivesse, mas a gente sabe também que aquele que está perto de nós também não tem, mas que na união de forças a gente pode conseguir, pode tentar começar a fazer com que isso seja um pouco melhor o nosso amanhã. É o tal do que se diz sempre, o plantio e a colheita, né? Então, hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos, mas nós temos que nos preocupar, não com o que nós plantamos, mas com o que nós vamos colher. Porque é no hoje que nós plantamos, é hoje que nós estamos preparando o nosso futuro, o nosso destino. É no hoje. Eu salvei uma frase aqui, para a gente eu não me lembro o autor dela, foi de uma das revistas espíritas, em que ele diz que o maior sentido da vida é conseguir perceber e entender que ela guarda em cada oportunidade, em cada desafio que nos oferece, a bendita lição para aprender a conjugar o verbo amar. Que muitas vezes a gente pensa que as dificuldades que surgem para nós, elas vêm para nos fazer sofrer ou para nos castigar de alguma coisa que foi feito no passado. Mas não é essa a visão que a gente deve ter. As dificuldades que todos nós temos, elas são um degrau para que a gente possa crescer. É uma oportunidade, como diz aqui, uma bendita lição para que a gente possa aprender e, passo a passo, conseguir conjugar esse verbo amar, que é tão complexo, é tão diverso, é cheio de tantas situações, de tantos outros sentimentos que provém dele e que aos poucos a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, em cada situação, em cada oportunidade, dificuldade, a tentar nos melhorarmos para podermos justificar a nossa filiação divina que temos. Então, que a gente possa aproveitar, né, cada oportunidade que nós temos e em cada uma delas entender que ali está também a justiça de Deus, o caminho que Ele nos coloca para que a gente possa nos encontrarmos.